Nós vivemos achando tão, com a cor de banho no chão. Oh,

Essa bola, Maria. profundo. A maldade desapareceu, e o mundo inteiro é rico, e não me canta, rolando o doce. Mas olha, olha como a dança sente o dinheiro. Eu tenho feito o chão. uma depois e uma dorida. Pode ir dentro do rio, pode se encontrar essa lua inteira. Não é pedir muito não, mas aí dá pra trazer uma água aqui? Obrigado. Aí. Água mesmo, é água, água mesmo. Foi, o negócio tá bravo aqui. Água, água. Se ninguém aqui dessa aqui, é uma panela. Quentinha assim mesmo. Todo mundo achando que era pro santo, ninguém me deu. Viu? Negadinho, viu? Não, mas faz aí. Faz aí. Faz um ré. Yeah. chateado agora, ninguém bateu palma. Não gostei. Boa sorte! Alegria, alegria! Como diz o amigo Neto. Oi, pessoal, eu tô cheio de cisco. Tá aqui? Ah, vai beber? Ah, então tá. E voltamos! Mais exato, mais exato destino pra quem? Nada de ilusão, eu quero ver. Eu quero apenas ser feliz, ao menos uma vez. E conseguir o acabamento da paixão. Yeah. casa comigo. Foi você! Você já conhece.